Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria dar para vocês um resuminho, uma espécie de programa do próximo curso avulso que eu vou dar, que se chama Literatura e Política. Então eu não vou entrar propriamente nos conteúdos do curso, mas em alguns pressupostos gerais, alguns princípios que serão usados no curso. A primeira observação da qual nós temos que partir é o seguinte, que existem inúmeras formas de conhecimento que estão ausentes em muitas culturas e civilizações. Por exemplo, se você retornar aos tempos do Homem das Cavernas, você vai ver que muitas das aglomerações deles não conheciam um desenho ou pintura figurativa, só conheciam o abstrato. Faziam bolinhas, quadradinhos, triângulos, etc., etc. E nunca parecem ter sentido falta do figurativo. Você encontrará, inclusive, tribos onde só as formas muito elementares de música são conhecidas. Tá certo? Não vou falar, vamos dizer, de conhecimentos científicos ou matemáticos, que são geralmente ausentes nessa cultura. Em suma, falta muita coisa. Mas tem uma coisa que não falta em nenhuma. Que é a arte da narrativa. Por que que isso é assim? Porque sem a capacidade de contar o que se passa, a vida humana é impossível. Qualquer comunicação entre seres humanos pressupõe algum tipo de narrativa. Quer dizer, o que que aconteceu? Né? Por exemplo, se o filho chega para a mãe e diz que ele está com fome, Ela entende que ele faz horas que não come, né? Então a comunicação mais elementar supõe algo de uma habilidade narrativa. Então, você não encontrará nenhuma tribo, por mais primitiva que lhe pareça, que não tenha já uma arte narrativa enormemente desenvolvida, capaz de abranger, vamos dizer, todos os tempos verbais, todas as condições diferentes da vida humana, etc., etc. E, às vezes, abrangendo toda uma narrativa da origem remota da tribo, desde o início dos tempos. Isso aí não é uma coisa simples de você contar assim, batatinha quando nasce. Né? É uma habilidade já bastante desenvolvida. E você não vai encontrar nenhuma comunidade humana que seja tão estúpida, tão primitiva, entre aspas, que não tenha essa habilidade. Ora, se ela é tão importante assim para nós, então, pergunto eu, o que é possível o sujeito fazer quando ele estuda ou filosofia, ou ciência política, ou sociologia, sem ter desenvolvido a arte narrativa? É? Isso significa o seguinte, ele está desligado de um dos elementos fundamentais da vida humana. Ele pode lidar, como dizer, com ideias abstratas, com esquemas abstratos, até esquemas explicativos que lhe parecem muito convincentes e verossímeis, mas como ele não sabe a quais narrativas isso corresponde na realidade, ele literalmente não sabe do que está falando. Quando você vê pessoas dando explicações sociológicas ou econômicas ou políticas, experimente fazer o seguinte, peça ao sujeito para dar um exemplo disso. Invente um exemplo, invente uma historinha que ilustre isso que você está dizendo. Você vai ver que na maior parte dos casos, a capacidade narrativa deles é muito mais tosca do que o raciocínio abstrato. Então significa que ele só sabe se mover na esfera dos entes abstratos e não das realidades humanas. Ora, mas o que significa uma ciência humana que não diga nada da realidade humana e só diga de elementos abstratos? Isso é evidentemente uma pseudociência, isso é uma fraude total. Então, vamos dizer, a arte da narrativa é o teste para saber se o sujeito sabe do que ele está falando ou não. E nesse sentido, veja, um dos elementos da arte retórica é o exemplo. A arte retórica, como nós sabemos, é a arte de mostrar as coisas a um público de uma maneira que lhe pareça verossímil. Verossímil quer dizer que parece verdade. Quer dizer, antes de uma coisa ser verdade, antes dela comprovar que ela é verdade, ela tem que, pelo menos, parecer verdade para, vamos dizer, convencer o público a prestar mais um pouco de atenção e verificar se é verdade. Se não tiver nenhum pingo de verossimilhança, a pessoa perde o interesse logo imediatamente. Se a história já parece absurda na primeira, a coisa acabou. Acontece que a verossimilhança é baseada em hábitos consolidados. Quer dizer, as pessoas estão acostumadas com certas narrativas, certos tipos de narrativas que são os mais frequentes no seu meio. E o que escapa disso lhe parece inverossímil. Não é preciso dizer que o tipo de narrativa que parece mais verossímil no nosso meio é a notícia de jornal ou notícia de televisão, notícia de rádio. O que nós chamamos de notícia, de algum modo. Né? Então, a coisa para ter aquela credibilidade inicial que atraia a atenção, né, o interesse do ouvinte, deve, em princípio, se parecer com uma notícia. Não é isso? Ora, a notícia ela tem uma grande variedade de modos de ser narrada. Desde a origem do jornalismo moderno, no século XVIII e XIX, não é isso? Inumeráveis formas narrativas foram usadas, muitas delas copiadas das narrativas de ficção, até que se estabilizou um modo narrativo específico do jornalismo e é o que nós chamamos de notícia. Nós podemos ver, na verdade, isso só foi estabilizado, digamos, a partir dos anos 40, 50, no jornalismo americano. Né? Então, antigamente, os modos de redigir notícias eram copiados da literatura em geral, parecidos com contos, com peças de teatro, com roteiros de filmes, etc. Mas o modo jornalístico de narrar só adquire uma independência, uma fisionomia própria no jornalismo americano, digamos assim, entre os anos 30 e 50, isto se estabiliza. Especialmente, vamos dizer, no New York Times. O New York Times é o jornal que cria a modalidade característica da notícia, onde se apresenta, em resumo, a resposta às famosas seis questões. O que, quem, quando, onde, porquê, papapá. Né? Então, eles desenvolveram técnicas que permitiram uniformizar a narrativa jornalística praticamente em todo o mundo. Isso foi adotado no Brasil, né, pelo Jornal do Brasil, então dirigido pelo Alberto Diniz. Alberto Diniz treinou toda uma geração de jornalistas nas técnicas do New York Times, que então começaram a ser adotadas mais ou menos por todos os jornais, canais de televisão, estações de rádio, etc., etc., etc. Muito bem. Isso significa que a aparência de notícia já cria uma verossimilhança inicial, por mais mentirosa que seja. Então, note bem, eu não estou falando da veracidade, eu estou falando de verossimilhança, isso é, parecer verdade a uma primeira audição, a primeira leitura, quer dizer, uma primeira impressão que você tem é de que a coisa é verdadeira, ou pelo menos pode ser verdadeira, pelo menos merece ser averiguada como verdadeira. Mas acontece que o jornalismo por si, ele não é um critério de veracidade de maneira alguma, ele apenas dá a informação inicial baseada na verossimilhança, que em seguida pode ser investigada em maior ou menor, com maior ou menor precisão, maior ou menor acuidade e assim por diante. Já muito diferente é o critério, são os critérios usados na ciência histórica, a historiografia. Se você pensar bem, o jornalismo é uma espécie de historiografia em miniatura. Né? As técnicas de veracidade, critérios de veracidade que ele usa, em princípio são os mesmos da historiografia. Quer dizer, é o documento de fonte primária, o testemunho, né, a fotografia, a gravação, etc., etc., etc. Só que, evidentemente, o jornal é um negócio que sai todo dia. Quer dizer, é feito de um dia para o outro. Né? Às vezes, no máximo, é feito de um fim de semana. Então, onde um historiador poderia levar meses ou anos pesquisando um determinado acontecimento, o jornalista produz uma narrativa daquilo de um dia para o outro. Então, isso já quer dizer, de imediato, que a confiabilidade da notícia jornal é sempre mínima. E hoje em dia, veja, sair do jornal é tido como quase uma garantia de veracidade. Então, algo de muito estranho aconteceu na consciência narrativa humana, porque aquilo que inicialmente era considerado a forma mais tosca e menos confiável de veracidade, que é a notícia de jornal, passa a ser o critério absoluto. Quer dizer, a autoridade que a notícia de jornal tem hoje é uma coisa... Quer dizer, para quem foi criado numa outra idade em que isso, numa outra era em que isso não estava ainda assim, é uma coisa muito impressionante. Nos anos 70, eu escrevi um ensaio chamado Imprensa e Cultura, em que eu notava que as relações entre a mídia e a produção cultural estavam sendo alteradas. Até então, até os anos 50, 60, a vida editorial, etc., etc., e a mídia tentava refletir um pouco disso. E que isso estava mudando no sentido de que a mídia estava criando as novas modalidades de legitimação cultural. Então, o jornal deixou de ser um reflexo da alta cultura e passou a ser o molde no qual ela era criada. E isso, evidentemente, tão logo eu percebi que isso acontecia para mim no dia a dia, eu estava trabalhando nisso, né? Eu via isso acontecer claramente, eu via a autoridade, pretensa autoridade dos meus colegas da redação de jornal, crescer dia a dia. Por exemplo, você verá que durante o tempo do governo militar, a central de debate nacional era a mídia, não era a universidade. Você vê as revistas da época, a revista Realidade, a própria Veja, etc. Era ali que se debatiam ideias, muito mais do que no meio universitário. Então, a produção jornalística também, a produção de livros de teor jornalístico, cresceu formidavelmente. E esses livros passaram a dar ao público a imagem do que parecia ser a realidade histórica do que estava acontecendo. Vocês viram, por exemplo, eu lembro o livro do Edmar Morel, O Golpe Começou em Washington. O sujeito escreveu esse livro em 24 horas, baseado numa impressão que ele teve de que os americanos tinham participado intensamente da preparação do golpe militar. Esse livro ainda é a base dominante do que as pessoas acreditam que aconteceu em 1964. Não é isso? Pergunto eu, quem foi averiguar se isso era verdadeiro? Ninguém. Só se escreveram outros livros e outras reportagens e filmes, etc., tudo reforçando a mesma tese que surgiu no dia seguinte do golpe, inventado por esse sujeito que ninguém mais lembra nem quem é, é o tal do Edmar Morel. Eu tive muitas vezes a ocasião de conversar, entrevistar personagens da época. Não é isso? E um deles foi o ex-governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins. Ele era genro de um dos banqueiros que financiaram o movimento 64, que era, esqueci o nome do sogro. E eu perguntei para ele, doutor Paulo, é verdade que os americanos ajudaram alguma coisa no golpe de 64? Ele falou, em nada. Eu disse, como é que o senhor sabe? Ele disse, fui eu que fui pedir ajuda. E eles não me deram absolutamente nada, eles só me ofereceram um navio de combustível. E não foi de graça, nós tivemos que pagar um depósito. Eu não tinha dinheiro, eu fui lá pedir para o meu sogro deu o dinheiro particular dele e eu paguei o raio do depósito. O navio, de fato, veio, ficou encostado aí na Baía da Guanabara e nós não usamos combustível, ele foi embora, os americanos jamais nos devolveram, né, o sinal que a gente havia, o depósito. Tá certo? Também eu observei o seguinte, quando apareceram novas provas da participação americana no golpe, elas eram sempre furadas. Um dia apareceu um filme, está aqui, finalmente revelamos, né? Temos documentos originários, né, que provam a intensa participação americana. E o documento era o seguinte, era um vídeo do então embaixador Lincoln Gordon ligando para o presidente Johnson no dia 31 de março e dizendo, presidente, aqui os militares estão na rua. O que, que eu devo fazer? E o Johnson respondia literalmente, faça alguma coisa. Isso já no dia 31. Fala, como? Esses americanos tinham participado tão profundamente da preparação do negócio. Como é que o presidente já não sabia? Como é que ele teve que ser avisado no dia 31 pelo embaixador? Então, é claro que o embaixador acompanhava mais ou menos os planos do golpe, mas ele não sabia grande coisa, não. Tanto que quando os milicos foram para a rua, foi naquele dia mesmo que ele ficou sabendo. Senão era teria avisado o presidente antes. E assim por diante. E o fato principal, ele sempre pedia, então, olha, se os americanos participaram, então certamente havia agentes da CIA metidos nisso. Então você, por favor, me forneça o nome de um único agente da CIA que estivesse lotado no Brasil na época. Eu sabia que eles não conheciam, não sabiam nem o nome desse. Por quê? O próprio homem da KGB no Brasil, o chefe do escritório da KGB no Brasil, disse que ele não sabia de nenhum agente da CIA que estivesse no Brasil na época. Tanto que ao tentar falsificar um documento que sugerisse o envolvimento americano no golpe, eles usaram o nome de um agente do FBI. O que é evidentemente um absurdo, porque o FBI não opera no exterior. Se opera no exterior, o FBI só no território americano. Mas não tinha nenhum cara da CIA, então eles falsificaram. O cara KGB confessou que o escritório dele falsificou uma carta, né, que era a carta do chefe do FBI para o seu agente, cumprimentando-o pelo sucesso da operação. Isso aí é o golpe. Isso é tudo uma história da carochinha, evidentemente. Mas isso até hoje, eu não conheço um jornalista brasileiro, nenhuma redação que não acredite nisso. Mas acredita piamente. Por que que isso acontece? Né? Por aí você vê que a independência do jornalismo em relação à cultura, à ciência, à memória popular, é total. O jornalismo vive no seu próprio mundo. E ele está acostumado a fazer com que o seu público viva no mundo dele. Ele não tem nenhuma satisfação a prestar à realidade. Nada, nada, nada. Agora, por que que isso é possível? Porque os jornalistas são malvados, etc. Não, é simplesmente porque ninguém jamais os contestou. No meio, jamais vi um debate sobre este ponto no meio jornalístico. Nunca houve. Ou seja, a autoconfiança, a confiança dos jornalistas na própria verossimilhança do que eles inventam é total. E é uma coisa que não se discute. Existe aí, claro que existe aí, evidentemente, um pesado fator de distorção ideológica, de comprometimento com organizações comunistas, etc., etc. Mas não são só comunistas que fazem isso, não são todos. Eles todos são assim. E ninguém jamais os desafiou seriamente. Ninguém jamais colocou uma dessas publicações em exame científico e disse assim, a sua publicação é 100% fraudulenta. Isto é uma organização criminosa. Vocês são todos estelionatários. Ninguém fez isso. Porque parece que, vamos dizer, a imagem do jornalismo é por que chama-se mídia, média? É aquilo que está no meio. Portanto, ele é o polo que irradia para toda a sociedade. Então, é o pensamento médio. Ora, se você representa o pensamento médio, você tem uma autoridade tremenda, porque ninguém pode colocar em dúvida a credibilidade de uma sociedade inteira, ou de metade dela. Então, este é um ponto que eu acho que tem que ser seriamente estudado. Eu estou dizendo para vocês, o jornalismo ele é falso em essência. Não existe mau jornalismo. Todo o jornalismo é criminoso. E isso é um ponto importantíssimo, porque o jornalismo tem mais autoridade do que qualquer ciência, do que a religião, do que a moral, do que tudo na sociedade. E baseado em que ele tem isso? Eu pergunto, por exemplo, quanto de formação moral tem um jornalista? Quantos anos um jornalista dedica ao estudo de questões morais? Não dedica nem um único dia. Quanto tempo ele dedica ao estudo das leis do país? Nada, nada, nada. Quanto tempo ele dedica ao estudo da religião, da filosofia, da finalidade da vida humana? Nada. Quer dizer, jornalistas são uma classe de pessoas absolutamente levianas, bêbadas. Eu digo para você, o consumo de álcool no jornalismo, no meio jornalístico, é maior do que entre bandidos. Eu mesmo, no tempo que eu trabalhava no jornal dia a dia, bebia que nem um louco. Até um dia que eu descobri que... eu estava sendo Maria, vai com as outras, eu estava bebendo, eu não gostava de beber, mas como todo mundo bebia, eu também bebia, daí parei. Mas era uma coisa impressionante, a quantidade de conhaque que nós tomávamos. Né? O conhaque espanhol, Pedro Domecq, não era ruim não, era bom. Então, mas este bando de bêbados irresponsáveis, né? São apenas pessoas falando sem cultura, sem nenhuma consistência humana, nada, nada, nada. Nós estamos deixando que essas pessoas se incumbam de dizer à sociedade o que aconteceu, o que não aconteceu, o que elas devem pensar, o que não devem pensar, que esta turma dê ao povo a norma do certo e do errado. Por que que nós aceitamos isso? É simples, ninguém jamais se levantou contra isso. Eu estou falando isso, eu acho que eu sou o primeiro que eu digo isso, porque, olha, eu tenho quase meio século de jornalismo nas costas. E eu digo para vocês, jornalismo é crime. Não é outra coisa. Ele não é nada além de crime. Não há nada de honesto no jornalismo, nem quando ele tenta ser honesto. Por quê? O jornalista se mete em tudo o que ele não conhece. E ele opina com um simulacro de autoridade. O que é isso? É um estelionato, evidentemente. Não é isso? Então, eu vi, por exemplo, graças a Deus, eu trabalhei em muitos setores do jornalismo que, onde você não tinha uma grande responsabilidade. Por exemplo, fazer jornalismo de turf, né? Jornalismo de moda, né? Revistas femininas. Então, era um monte de mentira, evidentemente, mas não era uma coisa de grande... que tivesse um grande resultado, um grande efeito na multidão. Mas o que eu inventei de bobagem, gente? Eu não posso contar para você porque ultrapassa a minha capacidade. Né? O que eu inventei, simplesmente, não tem limite. E todo jornalista faz isso. Absolutamente todo. Quando, veja, eu escrevi para a Editora Abril um guia turístico do Nordeste sem nunca ter estado no Nordeste. O guia inteirinho eu escrevi. É. E estou confessando. Não tinha internet, né? Não, na época não tinha internet. Era para a Editora Abril, aqueles guias, famosos guias da Abril. Aquilo é tudo inventado, gente. Claro, pode ter coisa ali que seja verdadeira também. Não é isso? Mas, veja, quem é que vai reclamar na Abril? Falou, olha, o senhor me disse que na rua tal tinha um restaurante, eu falei, não tinha restaurante nenhum. Quem que vai perder seu tempo fazendo isso? Ninguém faz. Né? Então, você veja, o primeiro jornal que eu trabalhei chama As Notícias Populares. É um jornal só de invencionice. É isso. Tinha um sujeito lá que era especialista em inventar coisas. Vou dar até o nome dele, vou dedá-lo. Chamava-se Jorge Bordocan. Era muito meu amigo na época. E o Jorge Bordocan escrevia matérias com o seguinte título: na cidade tal tem até jacaré que voa de costas. Escrevia, daí ele escreveu a história do bebê diabo. O bebê diabo nunca existiu, mas apareceu em 900 cidades brasileiras. Assim, e depois era um negócio assim, a alma de José Dias. Então, José Dias que aparecia aqui, aparecia lá. Era tudo inventado, gente. Né? Você pensa que ele teve algum problema de consciência nisso? Mas nunca, isso era o normal. Ele estava fazendo o que todo mundo fazia. Comunista. Mas mesmo que não fosse comunista. Né? Quer dizer, a parte de comunismo que ele escrevia devia ser verdadeiro. Pelo menos isso. Não estou falando mal dele, eu gostava dele, era meu amigo. E assim por diante. Então, por isso que eu não posso admitir a expressão mau jornalismo, porque todo jornalismo é mau. Né? Assim, eu acho que certo estava Joseph Conrad, que dizia o jornalismo é uma coisa escrita por idiotas, facilita por imbecis. Isso é inteiramente real. E todo jornalismo é assim. Todo. É claro que existe uma parte do jornalismo que não é só jornalismo, que são produtos literários que são reproduzidos no meio jornalístico. Isso ainda pode se aproveitar alguma coisa. Né? E nas revistas antigas, essa parte era muito grande, porque você tinha muito bons escritores que, por um motivo qualquer, trabalhavam no jornalismo por sobrevivência. Né? Se precisavam viver de alguma coisa. Se você pegar os cronistas que os jornais tinham nos anos 50, jornais, sobretudo, a revista O Cruzeiro, Manchete, tinham, né, nas suas edições semanais, nossa, era uma grandeza. Você pegar O Cruzeiro, né, ali no Cruzeiro, escrevia Raquel de Queiroz, né, escrevia o Carlos Drummond de Andrade, uma série de talentos incríveis. Né, e os próprios cronistas jornalísticos na época, se você pega as crônicas do Davi Nasser, por exemplo. Tem muita gente que odeia o Davi Nasser por mil e um motivos, mas nenhum deles sabe escrever como o Davi Nasser. Sabe quem me lembra do Davi Nasser? Esse menino que escreve agora, o Fábio Gonçalves. Depois de 40 anos apareceu e falou, opa, esse aqui, ele tem aquela riqueza verbal do Davi Nasser. Mas apareceu por quê? É? Aparece do grupo Olavete. É? Então, ali você aprende alguma coisa. E daí o seu talento aparece. Agora, o pessoal que se preparou para o jornalismo nas faculdades, bicho, só tem analfabeto, é uma coisa fantástica. Por que que você acha que nós chegamos a colocar no poder, tipo como Doriana, como o Sepulcro Caiado, o Auschwitz, Por que colocamos esses bandidinhos, pô? Caras que em outras épocas não enganariam ninguém. Você vê o que aconteceu com a direita? A direita se formou muito rapidamente. Foi um efeito, por assim dizer, superficial, né? Inclusive dos meus próprios artigos, né? Então, a direita não se formou intelectualmente. Você não tem uma intelectualidade de direita. Você não tem um discurso característico de direita. Você não tem uma identidade. Ele tem nada. Tem só aproveitador. O cara que entrou do dia para a noite, ele estava na esquerda, estava no, sei lá, PSDB, entrou, viu que a direita está subindo, entrou ali e subiu na vida. No dia seguinte, todos traem. É lógico que é isso. Por quê? Porque o seu direitismo é superficial. Não é uma atitude pensada, séria, né? Humana, responsável. Realmente não é. Se você pega aquela idiota daquela... A Pepa, né? A Pepa era parecia ser minha amiga, etc, etc. Mudou, em 24 horas mudou tudo, agora já confessa até que era esquerdista. Você vira, qual é a solidez interna da pessoa? Nada. Né? É tudo o que fala assim, é peido bucal, gente, não é outra coisa. Né? Pegar tudo que ela disse na vida não vale um peido. Porque nada ali foi pensado, nada foi sentido, nada foi meditado, nada foi testado, nada, nada, nada, nada. É só copiado para dar impressão. Gente, se você entrega a política de um país na mão de gente assim, você está ferrado. Você imagina, por exemplo, procura, estuda, por exemplo, a história da Inglaterra durante a guerra, que eles tiveram que formar um governo de coalizão. O primeiro-ministro era um conservador, mas ele fez... um ministério com trabalhistas e liberais, e o ministério funcionou, meu Deus do céu, os ingleses ganharam a guerra graças a esse ministério. Você acha que algum deles podia estar brincando? Você acha que algum deles ali estava ali para brilhar? Não, eles estavam todos apavorados, pô, nós temos que fazer alguma coisa, senão os alemães vão acabar com a gente. Essas situações assim exigem dos seres humanos uma cota de responsabilidade que o político brasileiro é incapaz de imaginar. Você acha que esse palhaço desse Dória sabe o que está fazendo? Ele nunca parou para pensar. Ele não tem senso moral nenhum. Não é que ele é imoral, ele é amoral. Ele não sabe o que é isto. Tudo aquilo que é em vantagem dele, ele acha que é bom imediatamente, porque não pensou. E esse sepulcro caiado, e esse mimimitzel, são todos assim, meu Deus do céu. Você imagina o número desses caras que tem no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. É? Eu aposto com vocês, se eu pegar um juiz desse Supremo Tribunal Federal, espremer o cara, por que você fez isso, por que você fez aquilo? O cara nunca pensou. É? Ele só faz as contas para ver se vai parecer bonito, se ele vai ganhar alguma coisa com isso. Não tem consciência moral nenhuma. É? Por quê? Não teve sequer a educação necessária para isto. Eu me lembro quando eu estava no ginásio, e eu estava ali apavorado com o tipo de ensino que eu estava recebendo, eu comecei a comprar livros sobre o ensino da história na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E uma coisa que me fascinou, por exemplo, no estudo da história, foi aulas em que os professores reproduziam uma cena histórica, colocavam os alunos para representar os vários papéis. E tomar as decisões. Então, se entregava o problema na mão dos meninos, o problema que tinha estado na mão de Thomas Jefferson, de George Washington, de Abraham Lincoln, etc. O que você faz aqui? Aí os meninos vinham entender o que estava realmente se passando na história. Eu nunca vi alguém fazer isso no Brasil. É? Você conhece alguém que é capaz de se pôr, sei lá, na posição de Dom João VI, né? Na hora que o Napoleão está invadindo lá Portugal, e ele decide mudar para o Brasil, né? Por que ele fez isso? Você faria a mesma coisa? Ou seja, os episódios históricos se passam na frente das pessoas como se fossem desenhos animados. Não tem substância humana, não tem substância histórica, não tem substância moral. Não existe perplexidade, não existe dúvida, não existe dificuldade, não existe nada. É tudo um negócio puramente automático. assim, aquela sombra chinesa que você projeta na parede. É tudo sem substância. Agora, foram todos educados assim. Os nossos professores de história são educados assim. Né? Quando eu vi os caras metidos a historiador, que nem o Marco Antônio viu, ou esse Bueno, são todos assim. São pessoas vazias. Para ele tudo é brincadeira. O nego está lá fumando uma maconhinha, inventando uma historinha, porra. O que é isso, pô? Que brincadeira é essa? Hã? Quer dizer, e todo o sofrimento que houve durante esse período, né? Toda a miséria, humilhação, derrotas, o sujeito não, sabe? Não pensa nos personagens históricos como pessoas reais. Para eles são fantoches com os quais ele está brincando na parede. E, por acaso, alguém tentou desenvolver neles esse sentido, quer dizer, da paixão histórica, da identidade humana dos personagens? Não, ninguém pensou nisso jamais. É tudo brincadeira, é tudo... Como dizia o Meira Pena, estava certo, o Brasil é sociedade lúdica. Tudo aqui é brincadeira. Né? Não digo que o ludismo brasileiro não tenha lá os seus méritos. Por exemplo, o brasileiro sofre menos do que os outros povos, mesmo quando tem problemas maiores. Ele logo inventa uma piada. Fala, bom, isso é bom, isso alivia a coisa. Mas, veja, às vezes foi o próprio espírito lúdico que você colocou você na situação. Você não quis pensar a sério? Bom, agora você vai ter que inventar uma piada para ver se aguenta a situação. E até quando vai ser assim? Eu digo, enquanto não houver uma intelectualidade séria, responsável, vai continuar assim, gente. Por quê? Nós pensamos, bom, o povo ainda tem consciência do que está se passando. Nós podemos levar o povo para a rua e fazer o povo forçar esses desgraçados a pararem com essa sacanagem que estão fazendo. Mas escuta, mas você pode botar o povo na rua todo dia? Não dá para fazer isso. Você precisa de um sistema onde os representantes, tanto representantes legais como o Congresso, como representantes sociais, próprios jornalistas, consigam discutir os problemas seriamente e agir com alguma responsabilidade. Mas nós não temos isso. Então, toda hora, o próprio povo tem que sair tudo na rua para consertar. O que é isso, pô? O sistema representativo foi inventado para não precisar disto. Né? Porque na nossa Constituição diz que o poder, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes. Ué, mas o povo não pode exercer o poder diretamente o tempo todo, não dá para fazer isso, a turma tem que trabalhar, pô. Né? E agora, tudo, nós temos que chamar o povo inteiro para a rua, vocês já perceberam isso? O povo é capaz de ir lá, de tirar o Mimimitsu, de tirar o Doriana, tirar esses filhos da puta todos, você é até capaz de botar eles na cadeia, mas o povo pode ficar fazendo isso toda hora? Tira isso, daqui a pouco vem outros. Então, o problema da formação das classes superiores é o problema mais grave do Brasil. Né? Nós queremos. Aparece um monte de gente querendo resolver o problema da educação popular. Eu digo, não, meu filho. Você tem que resolver o problema da elite, educação da elite primeiro. Porque educação é um negócio que funciona em círculos concêntricos. Você educa 10, que educa 100, que educa 1.000, que educa 10 mil e assim por diante. Não pode ser o contrário. Primeiro você educa 1 milhão para depois ir reduzindo para 10. Não é porque é o que tem. O pessoal tem tentado fazer. Eu vejo iniciativas de educação popular no Brasil são milhares. Eu digo, e educação da elite? Eu vi um projeto de educação da elite que foi do Getúlio Vargas, um criou o DAP, Departamento de Administração e Serviço Público. E formou uma geração de altos funcionários muito qualificado, né? Que dá uma inveja para outros países. Eu conheci alguns remanescentes dessa época no alto funcionalismo público brasileiro, é uma coisa de dar orgulho. Mas era assim, era pouquíssima gente e preparado só para as funções públicas. Mas aonde você viu algum esforço para dizer, não, nós vamos criar a intelectualidade mais séria do mundo, porque nós temos muitos problemas muito graves, chega de brincadeira. Né? Agora nós precisamos de uma geração de gente enormemente dedicada que esteja cagando para a sua carreira universitária, para a sua carreira jornalística e queira realmente resolver os problemas. Né? Então, gente, é isso que nós precisamos fazer, é isso que eu estou apelando para vocês. Então, o curso que eu vou dar, ele tem muito a ver com isso, eu quero mostrar para vocês como, sobretudo a narrativa literária, é um elemento fundamental para o amadurecimento da consciência. Sem isso, a pessoa não vira gente grande. É um pessoal que só vive num mundo de simulações, de palavras. Não tem substância, não tem o exemplo concreto de nada. É isso que nós temos que parar. Então, é isso. Bom, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. A primeira pergunta, Valéria Mendonça. Professor, o curso admitirá alunos presenciais? O que é preciso fazer para participar do curso in loco? Bom, claro, o curso admite. Quem não admite vocês aqui é a alfândega. Não estão deixando ninguém viajar, ninguém entrar aqui nos Estados Unidos. Então, em princípio, não haverá alunos presenciais, a não ser aqueles que moram aqui nos Estados Unidos e consigam atravessar os estados sem ser presos e chegar até a minha casa. Se alguém chegar aqui, será muito bem admitido. Aqui, Peterson Henrique Freitas. Tendo em vista a baixa qualidade inerente ao jornalismo, como nos informar sobre os fatos da semana? Ou devemos deixar isso em segundo plano? Ora, por incrível que pareça, hoje está mais fácil de você se informar, porque você tem milhares, né, de canais do YouTube, blogs, etc., que são feitos por pessoas que não têm pretensão, não pertencem à classe jornalística e não têm com ela nenhum compromisso, e que simplesmente dizem as coisas do jeito que elas estão vendo. E essa é uma excelente fonte de informação. Eu mesmo me informo por essa. Eu já não leio jornalismo formalmente reconhecido como tal, como Folha, Estadão, Globo, já não leio, mas faz tempo. E não faz a menor diferença. Tá? Agora, existem muitos desses canais do YouTube que são, eu acho que são de muito, muito valor. O pessoal do Instituto Borborema, o pessoal do Vista Pátria, o próprio nosso jornal, o jornal feito lá pelo Silvio Grimaldo, tá, em tudo isso está indo muito bem, e tem milhares desses, então a informação não falta, e ela chega para você de uma maneira muito mais límpida, porque é apenas um cidadão que está contando o que vê, meu Deus do céu. Ele não está vinculado ao interesse de classe, como jornalista. Veja, vocês não imaginam o que é a pressão dos pares no jornalismo. Quer dizer, dentro de uma redação de jornal, ninguém tem pensamento independente, são todos puxa-sacos do conjunto. E o dia que eles carimbam no sujeito a expressão mau caráter, ele está liquidado. Não é isso? Então eu, graças a Deus, eu estou livre dessa porcaria faz tempo. Eu me afastei da redação de jornal faz tempo, e um dia entrei na redação do Estadão, só de entrar lá dentro comecei a me sentir mal, porque assim, o espírito dos caras fedia, entendeu? É um lugar nojento, de gente ruim, de gente mesquinha, só tem filha da puta, tá certo? E eu, sinceramente, eu tenho nojo de ter exercido essa profissão. Por isso que eu imploro, vocês podem chamar do que vocês quiserem, né? Me chama de proxeneta, me chama de narcotraficante, me chama de estelionatário, me chama de filha da puta, o que vocês quiserem, mas não me chame de jornalista, por favor. Tá? Eu juro, eu só não enviei a minha carteirinha de jornalismo para o presidente do sindicato enfiar no cu, porque eu não conseguia encontrá-la. Lucas Bezerra. Professor, como está? Professor, como então o jornalismo poderia sair desse lamaçal em que se encontra? Não pode sair. Só o que pode sair é aquilo que não é jornalismo, quer dizer, é a concorrência externa do jornalismo. É o antijornalismo que está sendo feito e está sendo muito bem feito. É isso que tem que fazer até o fim. Gente, essas empresas como Folha, Globo, tem que ser destruídas. Né? Não é só criar alternativa para... Não, tem que acabar com elas. Tem que torná-las inviáveis. E o modo de torná-las inviáveis é essa. É a concorrência do jornalismo amador. Que não é, nem é jornalismo, né? Ricardo Macedo de Souza, que momento se deu essa mudança e como a notícia jornalística se tornou padrão de veracidade? Essa pergunta é muitíssimo importante. Eu escrevi aquele ensaio na década de 70 e Eu estava notando isso desde os anos 60. A ideia me ocorreu quando eu estava lendo um ensaio do ensaísta espanhol Gregório Marañón. Era um escritor de altíssima qualidade e que escrevia também nos jornais. E eu tinha lido muitos artigos dele, do Ortega Gasset e de outros escritores espanhóis de primeira ordem que também contribuíam para os jornais. E, de repente, eu vi que um produto como aquele não existia mais no jornal. Acabou. Isso quer dizer que a própria linguagem do jornalismo havia se imposto como única linguagem possível. E a linguagem literariamente mais elaborada era banida do jornalismo. Então, os jornalistas não apenas escreviam mal, mas eles obrigavam os outros a escrever como eles. Né? Então, foi uma espécie de... Como é que se diz? A incapacidade, a estupidez se tornou orgulhosa. Então, você ser apenas um jornalista era um grande mérito. Você ser um escritor, um artista, um cientista era grande porcaria. Não se admitia nada melhor. Eu me lembro que aquele imbecil do Robert Civita, uma vez escreveu uma análise sobre o negócio do nazismo. Eu hoje acho que a análise não estava muito certa. Mas ele veio dar um pouco. Não, esse cara está imitando o Paulo França. Eu digo, olha, meu filho, aquilo que eu escrevi ali, o Paulo França, em 10 vidas que ele vivesse, ele não seria capaz de escrever uma análise daquela. Porque está fora do âmbito dele. O Paulo França é um cara que só lia os últimos... claro que ele leu os clássicos da literatura, mas ele não tinha leitura historiográfica suficiente, leitura filosófica suficiente. Então, escuta, o cara ganhou um dinheiro do pai, ele acha que ele é um sábio, e começa a dar palpite sobre tudo. Tá certo? Então, eu acho que o Robert Schiller já morreu, não é bom falar mal dos mortos, mas um idiota quando morre não fica sábio, né? Caio Tacla. O que poderíamos fazer para enfrentar essa amedrontadora de mentiras que transformou a imprensa? Ignorá-la. Nunca leia. Né? Não ligue para ela. Procure a notícia em outras fontes. E só ligue para outras fontes. Isso aí tem que ser assim, a campanha nacional de boicotes. Tá entendendo? Nós não lemos essa porcaria. Não queremos saber a sua opinião. Você pode mentir o quanto você quiser. Paulo César Rosenthal Fernandes. Em meio à confusão criada em torno da pandemia, a difusão do medo pela imprensa brasileira, só poderíamos indicar fontes de informação confiáveis atualmente? Olha, eu ouço todos os comentários do Alexandre Garcia, eu ouço o Vista Pátria, eu leio o Brasil Sem Medo, né? Eu leio a Débora Barbosa, embora não concorde com tudo. Né? Tem muita gente boa falando. Eu procuro citar na minha página do Facebook o máximo que eu posso. É que eu leio um negócio bom, eu ponho lá. Não quer dizer que eu estou concordando 100%. Isso é inteiramente absurdo. No Brasil, você elogia a pessoa por uma coisa que ela disse, o pessoal já imagina que você tem que concordar com tudo que a pessoa... Que negócio de concordar com tudo é isso? Eu não concordo com tudo, nem que eu mesmo digo como é que eu vou concordar com os outros. Isso aí é uma besteira, né? Aliás, eu odeio essa palavra concordar. Concordar quer dizer apenas que você sente do mesmo jeito que o outro. Né? Quer dizer, você tem uma afinidade emocional com o cara. Isso é uma bobagem. Né? Eu não sonego a minha admiração a ninguém que esteja fazendo um bom trabalho, ainda que eu discorde da pessoa em tudo. Escuta, você não pode... No Brasil o pessoal julga as coisas como se fosse partido político. Você concordou com o cara, então você aderiu ao partido político deles, tem que concordar com tudo, tem que votar com ele. Isso é sinal de estupidez, gente. É? Veja, ao longo da história, as grandes amizades literárias e filosóficas foram entre pessoas que não concordavam umas com as outras. Qual é o problema? É? José Paulo Monteiro, se alguém fosse um milionário, o que poderia efetivamente fazer para ajudar a mudar a situação no Brasil? Bom, se eu fosse um milionário, eu criaria uma verdadeira universidade, porque não existe verdadeira universidade no Brasil. É tudo fraude, gente. a melhor universidade brasileira, dita melhor, está em 251º lugar na escala das melhores universidades. E esse pessoal da USP, eles se acham muito importantes, se acham muito superiores a mim, né? E é um direito deles, já que eles não têm outra coisa para viver além da sua ilusão, da sua vaidade ilusória. Então, fica um lambendo o ego do outro, eles se acham lindos, tá certo? Mas é o máximo que pode fazer, né? Outro dia saiu a notícia de que os caras estão estudando minha obra na Universidade de Toronto, que é 18ª na escala. A Maurício Saad noticiou que eles estão estudando lá o negócio. Então, tá bom. Então, na universidade que está em 18º lugar, eu sou estudar lá. Na USP eu sou renegado, porque eles acham, não, esse é teórico da conspiração, ele é um astrólogo. Isso é pose, gente, isso é pose, né? Quer dizer, é frescura, é só coisa de frescura. Então, eu gostaria de montar uma universidade se eu tivesse dinheiro para isso. Às vezes eu penso, olha, se Deus quisesse realmente salvar a alta cultura do Brasil, ele daria dinheiro para mim. Se ele não deu, é que ele não quer muito, não. E ele não quer muito por quê? Porque as pessoas não estão pedindo o suficiente. Deus faz milagre, mas ele não faz quando todo mundo está pedindo para o milagre não acontecer, né? Givanildo Rodrigues, gostaria de saber como o senhor verifica a fé e a verdade nas obras literárias que o senhor se depara. Este é o assunto do meu curso. Quer dizer, qual é, como você aprimorar o seu sentido de veracidade a partir do sentido da verossimilhança literária. Que é uma coisa muito básica e, na verdade, você não tem outro critério, meu Deus do céu. Por exemplo, se você ler um livro de história, bom, você pode até averiguar a veracidade dos documentos. Tá certo? Mas isso não quer dizer que o conteúdo dos documentos é verdadeiro. Você vai precisar afinar o seu senso de verossimilhança até o ponto em que a verossimilhança se torna um algo mais. Se torna o que diríamos uma probabilidade. Então você saltou do retórico para o dialético. Isto é com esse critério que você tem que ler tudo a respeito de história, de política, etc. etc. Por quê? Porque você não vai ter mais certeza do que isto. Então a verossimilhança, a veracidade dialética é a veracidade do provável. Não é uma coisa certa. Já não é só o verossímil, já é o provável. Mas não passa do probabilidade. Não, você nunca vai chegar na certeza absoluta. Eu acho que certeza absoluta só existe em dois domínios. Existe na aritmética elementar e existe na metafísica. Mas a metafísica, no meu entender, a metafísica não se refere ao que nós chamamos de realidade. Se refere ao mundo da possibilidade, é a distinção entre o possível e o impossível. Mais do que isso, não vai conseguir. Né? Ricardo Cavalcante, como o senhor é um agente de multiplicação desse seu projeto de educação da elite? Então, você já está sendo, se você está estudando esse curso e está aprendendo, é fatal que você ensine os outros. Você veja, o número de livros, de casas editoras, de publicações periódicas, de excelente nível que tem aparecido, filmes de primeira ordem. Bicho, tudo isso é efeito do nosso curso, são alunos meus que estão fazendo. Ou seja, nós estamos realmente restaurando a alta cultura no Brasil. Nós só temos que fazer mais e mais e mais e mais e não deixar esses filhos da puta falar, manda calar a boca. Quando aparece um desses jornalistinhas que dá palpite, manda fritar merda, porra. Não perca tempo com ele. Discuto entre vocês, né? Porque entre vocês tem pessoas altamente respeitáveis, muito sérias. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Né? Eles realmente aprendem e eles não aprendem só o que eu ensinei, eles aprendem o treco que eu não ensinei, que eu não sei de onde eles tiraram. Tá entendendo? É um negócio maravilhoso você ver esse efeito multiplicador. Né? Edgar Gurgel do Amaral Arduino. Boa noite, professor. Eu daria para fazer uma lista para o estudo do fascismo, de modo similar àquela que tem para o comunismo? Oh, isso é uma grande ideia. Eu vou fazer essa lista, prometo. Não sei se vou fazer agora, mas vou fazer daqui a pouco. Então, gente, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.